aqui na Rádio Groove Brasil FM, à procura dos guerreiros. Boatos correm que eles foram vistos nos quatro cantos da cidade, leste, oeste, norte e sul. Mas a real é que ninguém sabe o verdadeiro paradeiro deles. Se alguém tiver notícias, favor entrar em contato. Enquanto isso, continuamos à procura dos... Guerreiros! Guerreiros do rap, versão brasileira, estilo Tupac. Se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Guerreiros do rap, versão brasileira, estilo Tupac. Se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Vagabundo, tamo aí. Eu vim pra brindar, eu vim pra sorrir. Sempre com fé, brindar pela vida. Zé Povinho, inveja minha trilha. Amor, muito amor, rancor não é comigo. Saúde e paz, eu os dedico. Quem tá falando? Celso Ladrão, R.A.P. cheio na visão. Vida louca, quem pensou? Versão rap pelo amor. Só com ele adquiri postura e motivo pra sorrir. Buscar o que eu quero, sem atrasar ninguém. Com muita fé em Deus, sem fazer refém. Vida dura, angústia percorre. Aonde eu for, vai tá o povo pobre. Digo orgulhoso, de pé, vivão. Chorei quando negaram a mão. Um brinde a todos, axé pros guerreiros. Saúde pra quem secou o tempo inteiro. Guerreiros do rap, versão brasileira. Estilo Tupac, se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Guerreiros do rap, versão brasileira. Estilo Tupac, se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Vida louca, se preciso, amo, amo quem tá comigo. Defendo tudo que é meu, ganhei com suor e fé em Deus. O que é luxúria, chevette dourado, gol, palio, estúdio no quarto. É isso, bandido, que tu tem inveja da casa no morro, do sol na janela. Deus, Deus, salve nós, não deixe os inveja calar minha voz. Sempre que eu puder eu vou rezar e agradecer o Senhor. O rap é isso, alegria, tristeza. Se tu tira dele o pão da tua mesa. Ei, chão, olha pra mim. Eu tô no rap e ele em mim. Guerreiros do rap, versão brasileira. Estilo Tupac, se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Guerreiros do rap, versão brasileira. Estilo Tupac, se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. A todos aqueles que me querem bem, que Deus ilumine vocês também. Eu acredito sim na paz um dia, que o amor impere na periferia. Andou comigo muito tempo, do sentimento ao sofrimento. Não quer dizer que eu esteja num altar, mas tô no caminho que Deus me fez trilhar. Ô, tio, vê como é. Zé Povinho invejou, mas tô de pé. O tempo me fez aprender que humildade te faz crescer. A fórmula mágica é o amor. Dinheiro no bolso, quero sim, senhor. Axé pra todos, champanhe pra brindar. Pra quem duvidou, polêmica no ar. Guerreiros do rap, versão brasileira. Estilo Tupac, se o rap é o crime, tô no estilo. Se o rap é o amor, eu sou o cupido. Guerreiros do rap, versão brasileira.